dia, sem muito tempo pra pensar. O final é triste, eu sei, que se foda se eu errei. Até agora as angústias da vida eu superei. Pois bem, desafio a morte para que ela possa me enfrentar. Forças malignas do além me despertam a ira para que eu possa lutar. Vem comigo, vem, nesse jogo de maldade, tristeza e rancor. Se o perdão não me for dado, tô na arena, seja como for. O tempo perdido faz com que o futuro venha falecer. Paz e harmonia dentro de mim começam a apodrecer. A guerra eterna no céu, inferno e terra. Levas o pecado diante de mim, preparo aqui as flechas. Então, quem sou eu pra mudar o macabro roteiro do filme? Inimigos me secam rogando uma praga pra não me verem firme. O sonho acabou, é o nascimento da desilusão. Nascer hoje em dia é transformar alegria em decepção. É triste o final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. É triste o final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. É triste o final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. É triste o final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. Vida louca, parece que isso não vai ter mais solução. Tentar escapar, mas a vida é virada totalmente do lado avesso. Parece que isso nunca vai se curar. Eu vou tentar entender, mas sei que o amanhã nunca vou saber. Se vou estar vivo ou se eu vou morrer. Um estilo de vida que ninguém aguenta viver durante muito tempo. A cada atitude que eu tenho antecipa o meu sofrimento. Tá difícil isso, parece que na minha frente só enxergo o precipício. Escolha errada, parece viver, parece que eu vim diretamente de um hospício. Mas já pensei como pode ser triste o meu fim. Viver solitário em um mundo escuro onde ninguém vem a mim. Ajuda, a palavra amiga, nesse estágio fica escasso. Minha vida foi pro ralo, minha alma pro diabo. Agora estou sendo condenado. É triste o final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. É triste o final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. É triste o final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. É triste o final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. Was mit mir passiert in meinem Kopf, spielt sich komische Dinge ab. Denke die ganze Zeit an meine Familie, über mein Leben nach. Sitze hier in Santos, bei Shada Sanchis, bei meinen Lokus. Bleib sehr gut für die MI, wir leben in unseren Ghettos. Habe einiges zu erzählen, Realität, die mich hier bringt. Das Leben ist hier nicht einfach, ich weiß genau, was hier passiert. Ich bin nur einer von vielen Vergeller in diesem Leben. Am liebsten würde ich mich das nehmen, was meine Mutter mir hat gegeben. Ich muss hier raus, sonst geh ich drauf. Kämpfe mich durch mit meiner Faust. Wer will gegen Konflikt raus? Verstecke mich in ein dunklen Haus. Dort verwarte ich dann den Keller, wenn komm ich nie wieder raus. Oder sollte ich lieber kämpfen? Ich verliere mich selbst in diesem Chaos. É triste o final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. É triste o final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. É triste o final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. É triste o final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. Tja, so kann das laufen. Ab jetzt sitz ich in der Scheiße, auf meinem Rücken liegen lassen. Und ich muss sie bald begleichen. Ich hab meine Seele an das Böse verkauft. Ich weiß, ich muss dafür den Preis zahlen. So lang geh ich halt drauf. Mein ganzes Leben lang gehasselt. Ja, ich tat nicht immer Gutes, doch ich wurde dazu geleitet. Auch wenn immer wieder Blut floss, bereue nichts von meinen Taten. Merkt euch, dass ihr Mutterficker mit meinen Brüdern durch die Hölle. 9mm Ficker. Scheiß auf das Leben, ich werde nicht alt. Habe den Preis mit der Seele bezahlt. Gold und Ruhm ist so vergänglich. Das Leben fickt uns letztendlich. Ganz egal, was auch passiert, niemand. Manchmal sieht man mich, wie ich weine. Und am Ende, ganz egal wo, zähl ich immer noch die Scheine. Etliche final pra quem vive por aqui. O mundo te pede de sorrir. Etliche final pra quem vive por aqui. Não jogue a toalha, não vá desistir. Etliche final.